Viver não vale a pena existir. é tempo de palmas, é tempo de lágrimas. Porque o que você está declarando é que você precisa do Senhor. E a começar em mim, quero dizer, Senhor, que eu preciso de Ti, Jesus.